certo, cadê aqueles outros que tava na sintonia lá? Desse jeito, eu quero ver todo mundo com a mão pra cima assim, ó. Que eu quero levar essa energia positiva lá pra São Bernardo do Campo. CLX é meu lugar. Digo ho! Digo ho, ho, ho! Digo água aí! Digo difusão! O som aqui bate pesado, é tudo nosso, um brinde tim tim. Onde eu posso, aperte o play, aumente o PA. Aí bandido, jogo vai começar, o barato é louco, quem é sabe disso. É lealdade, é o compromisso, não, não fui omisso, como você pensou. Aí mano, eu tô de volta, morou, acharam que não, pensaram que não. Mas a família cabulosa venceu a união. Dexter e Bad dando um clique em sua mente. Revolucionários de alta patente, emissários de um povo criados no morro. Segura a sua onda, não vai pedir socorro. Então, vista a camisa e vem jogar no meu time. Então, antes que os putos do sistema te eliminem, vai, venha pra somar, pra ficar e aprender. Saber e ser, ser malandro é viver. E assim procede, e eu assino embaixo. Não seja mais um aliado do fracasso. Haha, sucesso e fama, esse esquema é complicado, às vezes não funciona. Interesse é mato, morou, aliado, então fica ligeiro, DJ irmão, Lodi, toma cuidado, DJ então Lodi. C-A-L, C-A-L, C-A-L, X, o X e pá, C-A-L, só, só, C-A-L, C-A-L, X, C-A-L, C-A-L, C-A-L, o X, o X e pá, C-A-L-U-U-X, C-A-L, C-A-L, o X. Meu telefone toca quase o tempo inteiro. Eu sei o que cê esquece, é povinha mó isqueiro. Tempos atrás, parceiro, mó desespero. Mas hoje lembro sempre do sofrimento. Deixa pra lá, Deus é mais meu amigo. Esse mal, tô legal, tô protegido. Mas pode apostar, não vou me curvar. E assim como um Bob, também vim pra conquistar. Minha fé, meu irmão, quem me guia? Colete a prova de bala e covardia. Às vezes me sinto só, sem direção. Tem uma pá de coisa que me deixa sem ação. Sem rumo, sem prumo, sem garantia. Vejo vários pé de breques, diplomados em patifaria. Sem estia, nenhuma alegria. No meu dia a dia, esses vermes não se cria. Sem chance, a semente é destrutiva. Prefiro ser e ter a voz ativa. Não quero ser derrotado pelo mal no meio. Com qualquer, coberto com jornal. Sucesso e fama, esse esquema é complicado. Às vezes não funciona, interesse é mato, morou, aliado. Então, DJ Lloyd, eu quero ouvir só C-A-L, C-A-L, C-A-L, o X, o X e pá. DJ Lloyd, C-A-L, o X, o X e pá, C-A-L. Vai. Na disposição, tô aqui, foco e vou. P-A-D é meu nome, morou. Frio e transparente como gelo. Dinamite sim, e não isqueiro. O espinho, o veneno, o réu em ação. A mosca azul da revolução. A vitória é meu sonho, não, não abro mão. Minha vida é isso aqui, vagabundo. Não é não? O rap me ensinou uma pá de coisa, tá ligado? O rap me ensinou respeitar pra ser respeitado. Me ensinou a ter orgulho, ter autoestima, conhecimento e o poder da rima. Tudo começou há 13 anos atrás, quando ainda no Caluques era só mais um rapaz comum. Um cara qualquer que ficava na fogueira do quintal do seu Zé. Mal sabia ele que seria um escolhido a falar em nome desse povo sofrido. Meu povo, mano, com respeito, conceito, axé, guerreiro, poder para o povo preto. É nóis na fita, Lorde, é nóis na fita, aqui ou lá, em qualquer lugar. Pra ensinar e pra aprender. De função E, 509E. DJ Lloyd, eu quero ouvir C-A-L e o X. DJ Lloyd, cê é o meu lugar. DJ Lloyd, eu quero ouvir C-A-L e o X. C-A-L e o X é o meu lugar. Perdoar nossas ofensas.